pode pá. Fala, tira, tira, ding, fala, tira, tira, ding, fala, tira, tira, não é dialeto. Pode pá. Fala, tira, tira, ding, fala, tira, tira, ding, fala, tira, tira, não é dialeto. Pode pá. Fala, tira, tira, ding, fala, tira, tira, ding, fala, tira, tira, não é dialeto. Pode pá. Fica bom, tia, se você tá tranquila. Tamo junto e misturado, é nós que tá envolvida. Envolvida. E aí, firmeza tá suave na nave. Fecha comigo e lança aquele pode crer. Pode crer. Sou mesmo, é assim que nós falo. O dialeto é favela e pode pá que não para. Tá milhão, mil grau, outra fita, picadilha, naipe estilo. Só quem é da rua entende essa fala. Ô pre, salve tio azedo, moio, zica pica no espianto. Zé porva de zóio, sai zique zira, não sabia o pé do frango. Se no frango tinha asa, tia cuida do rango. X9, falar da vida alheia, mó treta. Dedo duro, dedo de gesso, pé de breque, cagueta, mó goela. Chove de ganso, moia favela. Gíria, tem quem não se encante por ela. Ninguém fala gíria, tira, ninguém fala gíria, tira, ninguém fala gíria, tira, não é dialeto. Pode pá. Fala gíria, tira, ninguém fala gíria, tira, ninguém fala gíria, tira, não é dialeto. Pode pá. Fala gíria, tira, ninguém fala gíria, tira, ninguém fala gíria, tira, não é dialeto. Pode pá. Fala gíria, tira, ninguém fala gíria, tira, ninguém fala gíria, tira, não é dialeto. Pode pá. Tem quem não se encante por ela. Por gíria, chove de ganso, moia favela, mó goela. Pé de breque, cagueta, Zé Ruela. Dedo duro, dedo de gesso, X9 é novela. Ô tia, vê se você cuida do rango. Da asa, da coxa, se não queima o pé do frango. Zé porva de zóio, zica pica no espianto. Sujou, moio, zica azedou, moio, ô pre. Só quem é da rua entende essa fala. Mó naipe, o estila, picadilha de quebrada. Dialeto mil grau, pode de pá que não para. Isso mesmo, é a vibe, é assim que nós fala. Pode crer. Cumprimento de suave na nave. Se tá junto e misturado, então diga ô pre. Jingue fala gíria, gíria não dialeto. Suave na nave, só quem tem o papo reto. Malandro é malandro, mané é mané. Cê tá ligada, quebrada, como é que é? O movimento é geral. Quem é, é, quem não é, cabela voa. Malandro é malandro, mané é mané. Cê tá ligada, quebrada, como é que é? O movimento é geral. Quem é, é, quem não é, cabela voa. Fala gíria, tira, ninguém fala gíria, tira, ninguém fala gíria, tira, não é dialeto. Pode pá. Fala gíria, tira, ninguém fala gíria, tira, ninguém fala gíria, tira, não é dialeto. Pode pá. Fala gíria, tira, ninguém fala gíria, tira, ninguém fala gíria, tira, não é dialeto. Pode pá. Fala gíria, tira, ninguém fala gíria, tira, ninguém fala gíria, tira, não é dialeto. Pode pá.